Nesta imagem aérea em preto e branco, Sebastião Salgado transforma o garimpo em uma paisagem viva e pulsante. À primeira vista, a fotografia parece uma tapeçaria intricada, formada por incontáveis pontos escuros e claros. Mas, ao observar mais de perto, percebemos que cada ponto é um corpo, cada mancha, um homem carregando um saco de terra. Cada linha, uma escada improvisada, cada camada, uma nova dimensão de esforço. A composição é densa, quase claustrofóbica. Não há espaço vazio. Tudo é ocupado por atividade, por escavação, por deslocamento. As escadas de madeira cruzam o terreno como costuras precárias. Homens sobem, descem, escavam, esperam. A lógica da imagem é caótica e orgânica ao mesmo tempo. Como um formigueiro humano que se organiza por pura necessidade. A escala é avassaladora. Cada figura humana é minúscula diante da totalidade da cena. E ainda assim, cada uma é essencial na engrenagem dessa realidade. Há uma beleza trágica nessa massa coordenada pela esperança do ouro. A fotografia convida o olhar a se perder, a vagar de detalhe em detalhe. Da multidão anônima às marcas da terra, dos chapéus aos sacos carregados, dos gestos aos abismos. Aqui, Salgado atinge um dos pontos mais altos da série. Ele nos faz ver o coletivo como corpo único, uma força que escava o mundo com as mãos nuas, e também nos lembra que cada um desses pontos é uma vida.